que a gente nem se olha. Faz muito tempo que a gente nem se fala. Faz muito tempo que eu te quero. Faz muito tempo que eu te espero. Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu. Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus. A minha vida mudou tanto ultimamente. Não sou mais o mesmo de antigamente. As decepções do mundo me trouxeram tanta dor. Feri o fundo na alma e levou o que era amor. E todo esse tempo eu sofri demais. Preciso te ver de novo, buscar a minha paz. Sentir esse corpo bonito bem perto de mim. Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim. Por isso quebra esse gelo do meu coração. Quebra esse gelo do meu coração. Quebra esse gelo do meu coração. Não sou mais o mesmo de antigamente. As decepções do mundo me trouxeram tanta dor. Feri o fundo na alma e levou o que era amor. E todo esse tempo eu sofri demais. Preciso te ver de novo, buscar a minha paz. Sentir esse corpo bonito bem perto de mim. Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim.